cavalgo no céu, no escuro do azul, num cavalo alado. Estou indo rumo ao sul, sob os pés, as nuvens, poeiras do céu, os cascos fazem eco do trovão. Raios de luz em toda direção, rastro de estrela em formação. Raios de luz em toda direção, rastro de estrela em formação. Cavalgo no céu, no escuro do azul, num cavalo alado. Estou indo rumo ao sul, sob os pés, as nuvens, poeiras do céu, os cascos fazem eco de trovão. Raios de luz em toda direção, astro de estrela em formação. Raios de luz em toda direção, astro de estrela em formação. Na lua, São Jorge, brigando com o dragão, viaja ao fundo do meu coração. Na lua, São Jorge, brigando com o dragão, viaja ao fundo do meu coração. Cavalgo no céu, no escuro do azul, num cavalo alado. Estou indo rumo ao sul, sob os pés, as nuvens, poeiras do céu, os cascos fazem eco do trovão. Raios de luz em toda direção, astro de estrela em formação. Na lua, São Jorge, brigando com o dragão, viagem ao fundo do meu coração. Na lua, São Jorge, brigando com o dragão, viagem ao fundo do meu coração.